mais je campais, je débarque. Figuras de ilusão. Na rua vejo puto líderes de opinião. Tratam dos seus assuntos. A minha pele é cinzenta. Já não tenho reação. Mas não te vejo a ti.